Então, base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estão de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Câmbio. Positivo. Prossiga, cristão. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar. Na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida, estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida, estou segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. Um dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho. Eu já tenho minhas mãos, espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé. E na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi e ataquei.